talk about just a little bit more than this. I did it my way. Regrets. Well, I've had me a few. But then again, too doggone few to mention. I did what I had to do. Isso, Pedro. Deixa buraco mesmo. Olha, eu quero dizer da nossa satisfação, da nossa alegria de esse amigo que está na linha, ter aquecido e nos dar uma entrevista. É um dos ícones do rádio brasileiro. Não se pode falar em rádio sem citar o nome dele. Concorda, é Flávio Ascari? Opa, sem dúvida, imagina. Não há como se falar em rádio sem falar nele. Não há como se contar a história do rádio sem falar no nome dele. Foi por isso que eu disse a ele, por favor, você se lembra de uma rua chamada Augusta? Então não me diga não. Bom dia, Miguel Vaccaro Neto. Olá, João. Que prazer em falar com você. Nós é que... Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Planeta. Em particular a você, pela gentileza das palavras, pelo convite. Estou muito emocionado. O Brooke Benton, com My Way, me fez voltar realmente aos tempos gloriosos da Rua Augusta, de uma rua chamada Augusta. E parabéns, você tem um disco que ninguém tem. Não, você vai ter... É um disco impossível. Você tem porque eu estou mandando para você também, para que você tenha, porque o Miguel Vaccaro Neto, para quem não sabe, consegue discos impossíveis. E eu quero te dar uma outra informação. Nós estamos aqui no estúdio, além do Flávio Ascar, radialista antigo também, da sua época... Nós estamos aqui com o Zani, que sábado passado esteve conosco, Miguel. Ah, ele falou de mim, né? Exatamente, falou, relembrou você. E eu queria que você contasse, porque nós temos tempo, ô Miguel, um pouco da sua vida profissional, para que depois nós pegássemos uma vítima aqui, e depois eu vou informar o ouvinte que quiser ligar também, vai participar com o Miguel Vaccaro Neto no Não Diga Não. Mas nos conte um pouco da sua vida, Miguel Vaccaro Neto. Bem, o que eu posso dizer, eu comecei em jornalismo, no jornal Última Hora, que foi a escola de jornalismo em São Paulo, há muitos anos atrás, que foi fundada pelo Samuel Weiner, um nome que é o de maior respeito no jornalismo até hoje. E de lá eu fui convidado para trabalhar na Rádio Cultura, na ocasião, onde eu fiz programas sobre cinema. Eu era crítico de cinema. Quem trabalhou comigo, o programa era diário, chamava-se Cine Sears. Eu tinha conseguido patrocínio de uma empresa americana que nunca havia patrocinado programas de rádio ou televisão, só fazia mídia impressa, que era Sears Roebuck. Então, quem trabalhava comigo, quem dividiu o espaço, quem eu convidei para trabalhar comigo, foi o Ronald Golias, que fazia apresentação comigo. Daí eu fui convidado para trabalhar na Rádio América. Lancei na Rádio América um programa que os teenagers, jovens da ocasião, eram ligadíssimos. Chamava-se Estúdio V. V de Vaccaro, V da Varig, que era quem patrocinava, das 11 à meia-noite. Foi aí que, num estalo, por uma luz divina, eu criei o Não Diga Não. Daí eu fui para a Rádio Record. Comecei a fazer um programa da meia-noite às duas, que eu sempre gostei muito do horário noturno. E se tornou a verdadeira coqueluche em São Paulo. Era um programa em estúdio, como presumo que o seu seja. Sim. Um estúdio pequeno. E sem que eu convidasse alguém. Os Mauricinhos e Patricinhas da época começaram a ir ao estúdio para conhecer o programa. E daí então aquilo se tornou quase um programa de auditório. Meia-noite, foi um fato inédito na ocasião. E foi uma audiência fantástica, Não Diga Não, cresceu enormemente. E daí ele foi indo, fui para a Rádio Jovem Pan, continuava na Record, fui para a Jovem Pan, onde eu lancei um programa que buscava novos talentos. Foi quando eu criei uma gravadora, Young, e eu ia a colégios em busca de gente jovem, gente com talento, músicos, intérpretes, enfim, grupos. E adivinha, João, num desses colégios... Quem você descobriu? Uma pessoa que me chamou muita atenção. Eu falei, esse rapaz tem muito talento, ele só é muito inibido. Conversei com ele e disse, você não gostaria de entrar na carreira artística? Ah, mas eu não tenho jeito. Falei, não, vamos fazer uma coisa. Se você estiver interessado realmente, eu estou no Colégio Santa Cruz. aqui em Alto de Pinheiros, aqui em São Paulo. Então me procure. Você precisa, claro, ter uma assessoria, alguém que o oriente a postura no palco, a entrada no palco, a cabeça erguida, a posição do violão, que ele tocava violão. Ele era excessivamente tímido. Fiz esse trabalho com ele durante quase 6 meses em casa, na época em casa de minha noiva, que depois se tornou minha esposa, minha mulher, e hoje somos divorciados e somos ótimos amigos. Então, desculpa. Um dia eu preparei, quando achei que ele estava pronto, eu preparei um programa especial com auditório. Meu programa não era de auditório, mas eu fiz um programa especial, convidei a imprensa e algumas pessoas mais chegadas a mim para conhecer essa novidade, esse intérprete e compositor. Depois dessa apresentação, que a imprensa toda publicou a respeito, levei-o à gravadora, a Fermata, que tornou-se minha sócia quando fundamos a gravadora Young, quando eu fundei a gravadora Young. Eu disse ao presidente da Fermata, Henrique Lebendiger, falei: Lebendiger, esse rapaz tem um talento extraordinário, vamos assinar um contrato com ele. Esse rapaz chama-se Chico Buarque de Holanda. Aê, doutor! Tá brincando, meu. Agora, o Miguel, só peço um minutinho pra você, porque hoje é o dia de fazer o seu coração sofrer um pouco, porque não basta que nós estejamos aqui, você precisa ter mais algumas emoções. Bom dia, James Akel. Bom dia, João. Bom dia, João. Bom dia, Miguel Vaccaro Neto. Oh, James, bom meu dia. Querido, meu bom amigo, que prazer. Eu arrepiei. Nossa, bom dia. É gostoso, além da surpresa agradável, gostoso falar com um amigo através de outro amigo numa emissora. É fantástico isso. Ô, James, tudo bem com você? Tudo bem, Miguel. O James é um dos grandes homens da imprensa. Verdade. Em São Paulo e de rádio. Ah, ele conhece o mundo, conhece todo mundo, sabe de todo mundo. Se você estiver procurando fulano de tal e ninguém sabe, fale com James Hackel, ele encontra. É verdade, é verdade. Agora, o Miguel, continua contando um pouco da sua história pra gente. Ô James, e você participa também, viu, James? Tá bom, João. Eu quero dizer o seguinte pra você, ô Miguel, quem, os participantes fixos do programa, aqueles que fazem o jornal conosco todos os sábados, James Hackel, Rui Nogueira, Carlos Brickman, Afanásio Jazade, Carlos Brickman, Carlinhos Brickman. Carlinhos Brickman, trabalhamos juntos na Folha. Giba 1 também está conosco. E agora nós vamos conversar também. Você também vai ser um participante fixo desse programa. Opa. Porque eu volto a dizer, você é um dos ícones do rádio brasileiro. Muito obrigado. Na televisão. Muito obrigado. Está na televisão agora. Um dos ícones da televisão. Exatamente. Brasileira. Exatamente. Muito obrigado. Um homem brilhante que era uma das alavancas da TV Tupi de São Paulo. Nossa, é verdade. Ô, James, você lembrou bem. Sem modéstia nenhuma, é verdade. Mas, ô Miguel, e daí você foi para a Voz da América? Não, para a Voz da América, não. Não, para os Estados Unidos, desculpe. Eu fui para os Estados Unidos. Quando eu comecei, eu trabalhei depois da Record e Jovem Pan, eu fui convidado a trabalhar na Rede Tupi de Rádio e Televisão, onde eu tinha programas de rádio, evidentemente, e tinha programas de televisão. Eu tinha um programa aos domingos, chamava-se Domingo Total Aerontex. Eu dividia o meu tempo com um inesquecível Blota Júnior. Era um programa com auditório, com patrocínio, na época da Aerontex, que era uma venda de carnê, uma coisa... Concorrente do Silvio Santos. Isso aí, concorrente do Silvio Santos. É, exatamente, concorrente do Silvio Santos. Então, eu comecei a me interessar em procurar transmissões internacionais. Antes disso, eu fiz Festival de San Remo. Eu comecei a ir a San Remo, na Itália, para conhecer os artistas do festival, que me atraía muito, e trouxe para o Brasil o Festival de San Remo. foi o primeiro a transmitir, a trazer o festival em videotape na ocasião, transmitir direto por rádio na ocasião, pela Rádio Gazeta aqui em São Paulo. Depois levei o Roberto Carlos para ser uma das estrelas do Festival de Sanremo. Foi quando ele ganhou com Canzone per te, música com o Sérgio Endrigo. E, no entanto, foi Roberto Carlos a grande sensação do Festival de Sanremo. Eu não estou falando na ordem cronológica, porque sim, aí demandaria muito mais tempo. Então, eu fiz a transmissão pela rede Tupi também, de televisão, e me empolguei muito com esse tipo de evento. Passei a fazer transmissões para a rede Tupi, numa área que me era totalmente insólita, esportes. Eu transmiti uma das grandes lutas de Muhammad Ali, transmiti jogos de futebol dos Estados Unidos, do Cosmos, que na ocasião era a sensação do futebol nos Estados Unidos pela contratação que tinha feito de Pelé. E o grande feito foi conseguir o contrato de exclusividade com a Warner Communications para transmitir o jogo de despedida do Pelé do futebol, que foi o jogo Santos e Cosmos. Levei comigo Walter Abrão, que era na ocasião o maior narrador de futebol por televisão. E continua sendo mesmo fora do ar. É, grande, grande Walter Abrão. E eu fiz as vezes de repórter de campo e comentarista do jogo. Porque o jogo era meu, eu briguei com a Globo durante 2 meses, com as outras emissoras, e consegui pegar o contrato com exclusividade. As emissoras de televisão me procuravam desesperadamente porque queriam transmitir o jogo. Eu fiz a transmissão pela rede Tupi Televisão e o meu sócio também na ocasião, e fizemos isso só por telefone. Ele falou, você acredita em mim? Eu falei, por que não? Você não me deu prova em contrário. Então, eu sou seu sócio, eu quero participar desse jogo. Eu estou iniciando uma emissora de televisão, eu não gosto de esporte, mas politicamente é importante para mim. A emissora dele ia começar, estava começando, engatinhando no Rio de Janeiro. Chamava-se TVS, e era o Silvio Santos, que foi meu sócio na transmissão de vários eventos esportivos para o Brasil, incluindo a despedida de Pelé. Foi feita pela Rede Tupi e juntamente com a TVS no Rio de Janeiro, que foi um grande impulso para o início da TVS. Silvio Santos, nessa ocasião, foi meu sócio. Eu comandei as transmissões de lá para cá, tanto de áudio quanto de vídeo, com um batalhão de engenheiros de áudio e vídeo americanos atrás de mim, esperando orientação minha. Eu não sabia nada disso. Minha parte nunca foi técnica, foi artística. No entanto, eu precisei comandar isso, fazer a parte de comentarista, às vezes de comentarista e depois de repórter de campo. E o presidente, os diretores da Warner Communications ficaram muito impressionados, porque nunca viram uma pessoa se dividir em tantas tarefas. Porque o americano, ele é muito bom, digamos, fazendo um clipe. Se você pedir para ele fazer alguma coisinha a mais, ele não sabe fazer. Ele é muito bom em fazer determinada coisa. Se não quiser fazer coisas. O segundo clipe, precisa de uma segunda equipe, né, Miguel? É, exato. Então eles me convidaram, eu acabei ficando nos Estados Unidos por 1 ano e meio fazendo um programa toda noite em Nova York, chamava-se Brazilian Hotline. Nessa ocasião eu já tinha o Clube do Disco, que revolucionou o mercado discográfico brasileiro. Foi quando eu criei o hábito das pessoas terem coleções de discos e lancei a coleção de Roberto Carlos, coleção dos Beatles, Ray Conniff, que estava encostada. O Roberto ainda me falou na ocasião, poxa bicho, eu nunca vendi tanto disco. Eu falei, Roberto, para com isso, você é o maior vendedor de discos. Ele falou, pois é, mas você fez com que eu me tornasse o maior vendedor de discos agora com todos os meus discos. Você inventou a coleção de Roberto Carlos e as pessoas todas foram comprar a coleção completa. E foi um sucesso sem precedentes do Clube do Disco no mercado fonográfico brasileiro. Foi depois quando eu abri também em Nova York, através desse programa que eu fazia, e no Rio de Janeiro, e ia me expandindo, ia abrir em Roma. Mas aí eu não tinha mais tempo hábil. Eu tinha meus programas em São Paulo, eu tinha programa em Nova York, eu tinha rádio, televisão, jornal aqui também, tinha minha gravadora, meu estúdio, minha agência de publicidade. Foi uma loucura. Se eu fosse ficar falando... Ô Miguel, eu quero te contar uma coisa, não sei se você se lembra, mas o Zani tá aqui e ele vai contar uma história pra você, porque esse é seu fã de carteirinha. Vamos lá, Zani. Aliás, eu quero agradecer ao Zani de ter lembrado de meu nome, hein? Eu tinha por hábito escutar o programa do Miguel Vaccaro Neto. Então um dia eu morava em Santo Amaro nessa época. Eu fui de Santo Amaro até o Brooklyn de ônibus. Depois do Brooklyn até o prédio da Bandeirantes, eu fui a pé à noite, porque o seu programa começava à meia-noite e terminava às duas. É. Eu fui a pé até a Bandeirantes, escutei o seu programa, a gente lá no estúdio. Depois, na volta, você me deu carona no seu carro, era um carro importado. Me deu carona, não sei se foi até a Avenida Brasil, até a 9 de julho, para eu pegar o ônibus para voltar para minha casa. Puxa. E aí, Miguel Vaccaro Neto, você vê James Arck, ó? Fantástico, né? Agora, eu quero pedir pro Giló o seguinte. Giló, coloque de fundo uma música pra gente conversando com o Miguel Vaccaro Neto, porque ele gosta de boa música. Então, deixa uma musiquinha de fundo pra gente conversando, ele vai ouvindo. Que música é, Flávio Ascar? Art Bell and the Drells. My Balance Going Up. João. Oi. Você com My Way, do Bruce Benton. É. Você tem uma gravação que... talvez só Discos Impossíveis consiga. Você sabe que My Way não é música americana? É francesa. Francesa. São dois autores franceses. E o que o Paul Anka fez a versão pro inglês. É. Ô João. Oi. O Miguel tem uma empresa. Eu sei. De discos raros. Eu sei. De discos impossíveis. Ele conseguiu localizar pra mim uma coleção da Orquestra Leroy Anderson, que provavelmente eu não acredito que ninguém tenha no Brasil. E ele localizou para mim no mundo e trouxe essa coleção do Leroy Anderson. É verdade, Jamie, lembrou em bem. 40 dias, ele me trouxe uma coleção do Leroy Anderson pro Brasil, que eu procurei o mundo inteiro e não achei, e o Miguel achou em 40 dias. Ô Miguel, oi. O Flávio Ascar também quer te fazer uma pergunta aqui. Vai lá, Flávio, você que é um velho radialista. Ô, louco. Bom cê dia, Miguel. Você começou com quem, Flávio? Eu comecei em rádio com o grande Vicente Leporassi no programa dele, O Trabuco. Ah, O Trabuco. Bons tempos, né? Foi no tempo em que eu trabalhava na Bandeirante. Miguel, deixa eu te fazer uma perguntinha. Eu não sabia que o selo Young pertencia a você, que você tinha sido o fundador do selo. Era propriedade minha até hoje. Até hoje? Hoje eu estou numa discussão amigável com a Som Livre. Ah. Porque a Young, depois de algum bom tempo, meu sócio fez uma negociação com a Som Livre, vendendo várias marcas, e não me comunicou sobre a Young. E o Hélio Costa Manso tá lançando tudo hoje, né? Não, ele tá, não, da Young não. Não. O Hélio, na Som Livre. Nós temos conversado, ele lança muita coisa da RGE na época, né? Mas da Young ele falou, Miguel, eu não posso lançar porque são coisas suas, de propriedade sua. Vamos conversar quando você pretender relançar a Young. Isso nós temos conversado a respeito e eu estou me organizando para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Miguel. Quando que vai acontecer isso, pelo amor de Deus? É isso que eu quero saber. Olha, a Young se tornou cult. Claro. É uma coisa assim, impressionante o que procuram. Os colecionadores, as pessoas que querem saber da época o que foi a Young, os nomes que marcaram na época que eram da Young. Isso nós estamos discutindo exatamente porque a Som Livre liberou, evidentemente, o material que é de minha propriedade. E estamos discutindo a maneira de eu colocar o meu selo Young no disco. já que quando o Lebendiger vendeu, vendeu junto com a marca, que nessa altura, bom, aí é um outro detalhe que não cabe nesse momento. Assim como tinha o seu Celianga, também tinha o seu Top Tape. O Top Tape era a marca minha. Também? Eu cedi essa marca para os Rosenblitz. Miguel, eu me lembro da capa, e que até hoje eu tenho um disco da Top Tape com aqueles desenhos psicodélicos, e o cara dizendo: eu te avisei, minha querida, eu te avisei, cuidado com a Top Tape. É, pode crer. É, Miguel? É verdade. Agora, o Flávio também queria saber, e é uma curiosidade minha, a seguinte, Miguel, quem era Napoleão? Napoleão? É. Napoleão? É. Você lembra disso? Ele cantava uma música chamada The Funniest Joke, você lembra? Ah, sim. Quem era ele? Ah, você me pegou agora. É brasileiro, não é? É brasileiro. Oi? É brasileiro. Ah, quem é? Me pegou agora porque, como eu tenho um programa de televisão, justamente de sexta para agora, para sábado, meu programa termina de madrugada. Não é de madrugada, não. Termina meia-noite e meia. Vai das 11h30, meia-noite e meia. Eu não estou com a mente assim... Clara. A toda. Para poder falar alguma coisa que esteja um pouco mais distante. Mas então... Hein? Mas então você se prepare, porque o senhor será inquirido, certo? Ah, bom. Tá bom. Agora, eu queria fazer o seguinte com você. Diga. A nossa vítima aqui é o Giló. Giló. Pode, é o Giló que é o nosso operador de som. Ah. E vamos partir agora pro Não Diga Não com o Giló. Você ensina pra ele como é que é e vamos lá. Bom, ô Giló. Diga. Tudo bem? Bom dia. Chega bem pertinho do microfone. Deixa comigo. Ou então fala mais alto. Eu vou subir na cadeira aqui, para. É o seguinte, você não pode falar não e né durante 2 minutos conversando comigo. Tá certo. Não pode enrolar, demorar, porque aí toma multa de 30 segundos, que são. Esses segundos são somados aos 2 minutos depois. Tá bom? Justo eu. É justo você. Seja rápido. Vou tentar, que minha memória de palhaço é curta também. Bom, Giló, quando eu disser começou, porque na verdade não diga não, hoje tem uma outra apresentação, principalmente em prova da televisão. Ele tem batimentos cardíacos, ele tem cartões, ele tem um relógio digital, coisa que a gente não vai aplicar nesse momento na rádio, que é impraticável tecnicamente. Sim. Mas tudo bem, eu falei, estou marcando o tempo, quando eu disser começou, vai valer, certo? Começou, Giló. Alô, Giló? Tô aqui. Alô? Oi, alô, desligou? Não, tô aqui. Faz com o João, Miguel. 3 segundos. 3 segundos. Faz com o João, Miguel. 6 segundos, Giló. Faz com o João agora. Não, primeiro faz com o James. Com o James. Vamos com o James. Faz James. Com o João, Miguel. Primeiro o James, depois eu. Tá bom. Ô, James. Oi. Você não tá valendo é meio ainda. Difícil, viu? Não tá valendo ainda. Não, ainda não. Quando eu disser começou, vai valer. Tá bom. Pior é que você já tá todo preparado, né, James? Não, não tô preparado porque não começou ainda. Eu posso falar não, não, não, não, não? Pode, mas eu digo que tá preparado porque você ouviu o Giló participar, se preparou, atenção. Começou! Começou! Viva o Miguel! Hein? Viva o Miguel! Muito obrigado, James! De nada, Miguel. Tá morando na aclimação ainda? Estou. Ué, você ia mudar? O lugar que eu fui trocou o nome. Trocou o nome? Trocou o nome. Você sabia? Trocamos o nome de Indianópolis para aclimação. E por que essa mudança, hein, Joe? Porque nós conversamos com o novo prefeito e ele permitiu que nós trocássemos esse nome. Não, mas pera um pouquinho, pera um pouquinho. Em homenagem à prefeita antiga. Pera um pouquinho, James. Alô, James? Pode dizer. Alô, desligou? Não. Não. Você demorou exatamente 30 segundos. Que sacanagem. Agora a vítima é Flávio Ascar. Vamos lá, Flávio. Eu? Você. Eu vou ser bombardeado em 1 segundo. Ô, James, desculpa, hein, James. Mas maravilha, delícia. Eu vou ser bombardeado em 1 segundo. Flávio. Oi. Chega pertinho do telefone, tá? Tô perto. é perto do telefone. Quando, bom, já conhece o esquema, já expliquei, não é? Quando sim, você começou, vai valer, não enrole. Tá. Porque pelo nome você é um pouco enrolado. Pode ser. Começou! Tá? Tá. Aí teria que ter um sonzinho plim, sabe? Mas não tem, né? Talvez sim. Talvez sim, por que essa dúvida? Alô, alô? Alô? Oi, fala rápido. Tô falando rápido. Tá nervoso. O que você quer saber? Eu quero saber da sua vida. Você começou a vida profissional, o quê? Há 5 anos? Mais. Mais? Mais pra trás. Mais pra trás? É. Não, porque esse negócio de mais pra trás não é legal. Não, mais pra trás não, você... Não, falou, dançou. Já dancei, tá vendo? Não. Eu falei, não tem jeito. Você durou 28 segundos. Uau! Nossa, você é louco. Olha, eu vou dizer uma coisa, é impossível, Miguel. Se algum ouvinte quiser ligar pra cá, qual é a linha que tá desocupada, Giló? 3942-6555. 3942-6555. Se algum ouvinte quiser se arriscar, ligue pra cá e vai participar do Não Diga Não com o autor. Com o autor do Não Diga Não. Enquanto isso, Miguel, eu quero falar com você sobre outra coisa. Uma rua chamada Augusta. Tempos bons. Foi o primeiro programa de televisão feito ao ar livre. E foi no meio da Rua Augusta, na época, a rua mais famosa, mais comentada, mais conhecida. São Paulo era conhecida no Brasil inteiro. E eu criei esse programa, exatamente uma rua chamada Augusta, para fazer transmissões aos sábados, ao vivo. Era feita pela TV Gazeta na ocasião. Com um equipamento violento. Eu usava 6 câmeras para fazer esse programa. Eu fazia desde desfile de modas no meio do asfalto, descendo a Rua Augusta. Eu fazia, na época, por exemplo, do 7 de setembro, que é a data do meu aniversário, o exército levou seus carros blindados, seus tanques, e apresentou as armas ali em plena Rua Augusta, num desfile memorável. Teve o Corpo de Bombeiros na entrada da primavera também, quando nós fizemos uma chuva de flores, de rosas, sobre São Paulo. E eu, claro, eu lá em cima, na ponta da escada, Magiro jogando rosas para São Paulo. Todos os grandes artistas, Miguel, da época passavam pelo meu programa. Miguel, já tem uma vítima no ar. Alô, quem fala? É o Carlos Sorak, tudo bem, João? Bom dia, Carlos Sorak. Você é a vítima do Miguel Vaccaro Neto. Tô te entregando as mãos dele. Miguel Vaccaro Neto, é Carlos Sorak. Carlos Sorak, é uma coisa, João. Você vai dar um prêmio pra pessoa que ganhar, não vai? Pô, quem ganhar vai ganhar um CD. Pode vir buscar. Aquele que conseguir ficar os 2 minutos com você, pode vir buscar um CD sábado que vem. Eu dou outro presente. O que você dá? Uma passagem de volta pra Bahia, direito acompanhante. É? A pé, claro. Carlos? Ô, Pi, tá me ouvindo bem, Carlos? Muito bem. Tudo bem, responda rapidinho, eu não estou te ouvindo muito, muito bem, mas... Tudo vamos bem. Lá, o Giló faz alguma coisa pro som chegar melhor. Tá ok, eu quero saber o seguinte, o que que eu não posso falar? Bom, não sei, eu fico só meia hora fazendo Não Diga Não e ele pergunta o que não pode falar, mas tudo bem. Você não pode falar não e né. Né, não, né? Não e né. Ok. O né é contração do advérbio de negação. De negação. Okay. É a contração do advérbio, certo? Positivo. Então quando você começou vai valer, viu, Carlos? Ok. Começou! Carlos? Pois não? Não diga não, não, não, não! Nem um segundo! Verdade! Realmente durou 1 segundo e meio. Esse tem que ganhar um prêmio! Tem, ele tem que ganhar um prêmio! Oh, pois não! Miguel, já aconteceu de alguém na primeira resposta dizer pois não pra você? Já aconteceu isso com... quando eu fazia esse programa pela Rede Bandeirantes, no domingo à noite, chamava-se... Casa de Bamba, o programa. E a gente fazia através de uma linkagem transmissões de casa de personalidades, de grandes empresários, que numa das ocasiões, uma das casas era onde estava o governador José Maria Marim. E dependia do não diga não, é uma espécie de gincana, para o desfecho, para ver qual casa ganhava. Então tinha lá um professor, não me recordo o nome dele agora, mas ele era o titular de psicologia da USP. E falou, olha, eu conheço, já tenho assistido, acompanho, o seu trabalho é muito psicológico. Você usa muita psicologia, então eu como professor, eu estou muito bem preparado, de forma que dificilmente você vai ganhar de mim. Eu falei, tá bom, então parabéns pro senhor que vai ganhar de mim, não é? Aí deu o sinal, falei, começou, ele disse exatamente, pois não. Aí dançou. Dançou no meio, exatamente igual fez a esse ouvinte seu, Carlos. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu queria que você contasse aos nossos ouvintes, houve uma época em que a Rua Augusta foi toda acarpetada, né, Miguel? Foi, exatamente. Ela foi acarpetada. Primeiro eu fiz uma decoração de Natal com árvores de mais de 2 metros de altura, árvores naturais, em cada 2 metros, em cada 5 metros, uma árvore natural, cada uma carregada de caixas de presentes de Natal. Cada árvore com uma iluminação diferente, foi um trabalho insano. A rua ficou linda, foi uma das decorações, e a outra foi quando então foi feito um carpete. Tapetamos a Rua Augusta com carpete vermelho. Isso não existe mais, né, Miguel? É uma coisa. A Rua Augusta está numa decadência brutal, não, Miguel? Infelizmente, para tristeza minha, está. Está, muito se deve isso ao comércio, e se deve muito mais, evidentemente, ao aparecimento, ao surgimento dos shoppings, os shoppings tiraram a grande freguesia que frequentava a Rua Augusta, que era classe A e B. Mas, sabe de uma coisa? O James falou do Discos Impossíveis. Eu vou aproveitar um instantinho do seu espaço, se você me permitir. Não, o espaço é seu. Muito obrigado. O espaço é seu, Miguel. Para dizer que dessa criação nova minha, que foi lançada neste ano, aliás, neste ano, ano passado, despretensiosamente também, através dos programas de televisão que eu tenho no ar, onde eu resgato o pessoal da época da Jovem Guarda. Hoje é copiado por algumas emissoras, tem um apresentador que faz um programa, exatamente, procura fazer igual o meu, mas falta alguma coisa a ele, que é o Ratinho. Nesse programa eu levo as pessoas mais famosas da época dos anos 60, 70, pense em todos os nomes, todos já passaram pelo programa. Aí as pessoas, os espectadores, que eu faço uma pesquisa direta, as pessoas ligam diretamente para mim, na hora do programa, ou no dia seguinte, eu queria saber o que achavam do programa, se tinham sugestões de pauta, enfim. Aí começaram a procurar, ah, eu queria o disco de Carlos Gonzaga, que foi entrevistado, ah, eu queria o disco do Sérgio Reis. E aí começou, eu falei, meu Deus, onde é que eu vou arranjar disco desse pessoal se não estão mais nem gravando? É uma tarefa impossível. Aí eu falei, impossível, discos impossíveis. Nasceu aí Discos Impossíveis, cuja tarefa maior é fazer, como diz o James, em busca de discos que ninguém mais encontra. E até hoje... O que o James pediu para mim na ocasião me fez tremer, porque na verdade era muito difícil encontrar o que ele pediu do Leroy Anderson. E conseguimos. A tarefa de Discos Impossíveis é ir buscar no mundo. Lá no fim do mundo, se for o caso, já chegamos a trazer da Rússia os discos considerados impossíveis. Então as pessoas fazem a solicitação por e-mail. Qual é o e-mail, Miguel? O e-mail é... Eu vou dar o site. Por favor. É mais fácil. O site é www.discosimpossíveis.com.br. www.discosimpossíveis.com.br. Isso, ou se preferirem também tem o telefone direto. Qual é, Miguel? É 0 operadora 11, não é? 3088-0888. 3088-0888. Discos Impossíveis. Exatamente. Isso, né, foi matéria da revista Época. Não, antes disso, da Vejinha. Da Vejinha e da Época também. É, a Vejinha revolucionou totalmente o esquema. Eu quase quebrei as pernas de tanta solicitação, tanto pedido, tanto telefonema, tanto e-mail. Eu ainda não tinha o site foi criado depois. E depois a Época, em novembro passado, publicou uma matéria muito farta também sobre discos impossíveis, o que fez com que crescesse mais. Aí houve entrevistas na Bandeirantes, na Gazeta, na televisão, em outras emissoras, enfim, que fizeram com que se tornasse uma realidade concreta Discos Impossíveis, que nasceu para ficar, evidentemente, né? E eu faço isso, não é só o intuito comercial, não. Eu faço com um prazer muito grande, porque tudo que se relaciona à fase áurea da música mundial, anos 60, 70, 50, me empolgo, me entusiasmo, eu me apaixono. Então, esse motivo também para atender o público que procura desesperadamente disso dos seus ídolos. Ô, Miguel, eu queria que você contasse outra coisa aos nossos ouvintes. Durante algum tempo no Brasil, brasileiros fizeram muito sucesso, e nós tivemos um conjunto, inclusive do Hélio Costa Manso, da Maria Amélia, lembra disso? Lembro. O Sunday. O conjunto do Hélio chama-se ainda, porque eles tocam a cada 15 dias aqui numa casa em Moema, Memphis. O conjunto chama-se Sunday. Isso, e você se lembra que eles conseguiram, com I'm Gonna Get Married, fazer mais sucesso que o próprio Lou Christie, que era o original? Lembro. Você vê, quer dizer que eles continuam tocando em São Paulo? Cada 15 dias eles se apresentam, eles já me convidaram, eu não tive tempo de ir ainda. Eu quero ir até lá, viu? Vamos marcar, porque eu quero ir com você lá. Com todo prazer. Coincide que é num dia em que eu tenho um dos meus programas. Ah, tá. É na sexta-feira, cada 15 dias, o grupo Sunday se apresenta na casa, que é o templo do rock de hoje, remetendo aos anos 50 e 60, em Moema, chamado Memphis. Ah. Como um dos meus programas é das 11h30, meia-noite e meia, via NET, TVA. Qual canal? Canal 9 pela NET. NET. E canais 72 e 99 pela TVA. Tá. Das 11h30, meia-noite e meia, na sexta-feira. Perfeito. E no domingo. Esse eu já tenho há 5 anos. E no domingo eu comecei há 6 meses atrás, atendendo a um convite da direção de uma televisão aqui de São Paulo, a cabo também, porque essa é a cabo, a TV Milênio. Eu transmito o programa das 19 às 20 horas, aos domingos, pela TVA, canal 16. Ok. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A Maria Amélia continua tocando com o Hélio? A irmã dele? Não sei te dizer, não. Na verdade, não sei te falar isso, não. Eu tenho conversado com o Hélio em função da Young, temos trocado ideias sobre o relançamento da Young e também preparando uma matéria muito boa com o Sunday, mas não sei te falar. A Maria Amélia, que você se refere? A irmã do Hélio. Não, era uma das vocalistas do Sunday. É, eu sei, eu lembrei, mas não estava ligando o nome. Eu estava confundindo com a Vivian, que é a mulher dele, que era de um outro grupo. Isso, a Vivian era de um outro grupo. É, exatamente, um feminino. Exatamente. Aham. Eu queria também te convidar para a semana que vem, o Miguel, eu vou trazer alguns CDs dessa época em que os conjuntos brasileiros, inclusive na época Christian, cantava em inglês. Aliás, foi lançamento meu, Christian. Exatamente. Aliás, não só o Christian, mas James, você não se escandaliza, não, viu? Não. Mas muita gente que saiu hoje nasceu nos meus programas. Quem, por exemplo, ô Miguel? Um que eu também lancei quase nas mesmas características do que eu fiz com o Chico Buarque foi João Gilberto, foi Gilbert, Tony Celi Campelo, Marcos Roberto, na época do Ori Edson, que foi um grande sucesso. Teve um cantor que infelizmente faleceu já, teve uma música que foi sucesso mundial. Tommy. James, me ajuda aí. Não foi o Tommy Standen? Tommy Standen, que exatamente. Gravou Summer Holiday. Summer Holiday. Como Terry Winter. Summer Holiday? Como Terry Winter. Nossa, não sabia que ele tinha falecido, não. É, eu tinha um barzinho na Rua Augusta, pegado no meu escritório. Eu não bebo, não frequento a vida noturna, mas já tive casas noturnas, né? Uhum. Tive uma que foi um sucesso extraordinário, chamado Skindô, uhum, na Augusta, com a Avenida Paulista, e tinha um barzinho chamado Hi-Fi. Sim, lógico. Então, que era pegado uma loja de discos que eu lancei, a Hi-Fi, na Augusta. Então, nesse barzinho pequeno, eu falei, como é que eu vou pôr alguém para cantar aqui? Falei, Tommy, que era Tommy Sander, que depois foi o Terry Winter. Ele começou a cantar em cima do balcão, sentado em cima do balcão, descalço, com violão. Aí nasceu o Terry Winter. E teve uma dezena de outros que não me ocorre agora, infelizmente, eu não quero faltar também. Com a lembrança. O Terry Winter só teve um sucesso mesmo, né, Miguel? Não, dois. Summer dois. Holiday. Dois. Não, tiveram dois. Além do Summer Holiday, qual foi o outro? Hein? Além do Summer Holiday, qual foi o outro? Eu não estou lembrando do outro, não. Eu também não lembro do outro. Eu só me lembro de Summer Holiday. Exatamente. Que foi um sucesso mundial. Foi. Outro que começou no meu programa, e aí começou num programa que eu fazia na Rua Augusta, uma rua chamada Augusta. Feelings. Ah, Morris Albert. Morris Albert. Maurício Alberto. Foi cantar pela primeira vez, descendo a Rua Augusta, o Feelings. Miguel, eu quero te agradecer e quero já te convidar para que sábado você esteja conosco novamente, porque eu volto a dizer, e os ouvintes acabaram de ver isso, não se pode falar em rádio, e o James já tinha concordado comigo, e os ouvintes que me ligaram também, não se pode falar em rádio e não se pode falar em música sem falar em Miguel Vaccaro Neto. E Miguel Vaccaro Neto, saiba o seguinte, eu e o Flávio dizemos isso do fundo do coração, você, Flavinho, é o nosso ídolo. Sempre será. Você é o nosso ídolo. Então, no sábado que vem, Miguel, palmas para Miguel Vaccaro Neto. Muito obrigado. James Isaac, eu quero agradecer, porque o James já tinha entrado no ar às 7 da manhã. Eu é que tive o privilégio de voltar a fazer hoje o programa para estar ao lado do grande nome da comunicação brasileira, que é Miguel Vaccaro Neto. É verdade. Okay. E Miguel, no sábado eu vou voltar a te importunar e você vai estar novamente junto conosco, que nós vamos falar sobre os músicos brasileiros que cantavam com nomes estrangeiros. Ah, o Cristian era um. Exatamente. Fábio Júnior. Fábio Júnior. Fábio Júnior teve um grupo grande aí. Exatamente. Eu terei muito prazer, João. Eu agradeço a você. Você não tem que agradecer nada, Miguel. Agradeço novamente ao Zani pela lembrança do meu nome, ao Flávio, ao meu grande amigo James Hackel, que eu fico feliz porque ele está fazendo um trabalho muito importante, sério, por emissoras do país inteiro. É verdade. Eu fico feliz, satisfeito em saber que ele esteja aí com você. É que é uma potência de emissora em toda essa região. Nós cobrimos todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Sul Fluminense, Sul de Minas Gerais e região de Mogi das Cruzes. E te informo que acabei de receber um telefonema de Miguel Magrini e da Nazaré Magrini, da Elisa e da filha dele, a Michele, que estão te ouvindo em Mogi das Cruzes, Miguel. Oh, beleza, um abraço a eles lá em Mogi. Muito obrigado. Eu só quero dizer que Para completar, eu sei que o tempo é curto, mas eu preciso dizer uma coisinha agora de mim. Fique à vontade. Pessoal, eu sou um apaixonado pela área de colecionismo, sabe? Uhum. Eu coleciono caneta Cinteiro, relógios de pulso e de bolso, coleciono moedas antigas, muito antigas, cédulas de réis, coleciono grandes coleções, selos, coleções de selos também, postais e fotos antigas de São Paulo que me apaixonam, que são para o meu arquivo como jornalista. Eu queria deixar até meu telefone direto. Por favor. Se alguém tiver alguma coisa, algum desses itens... Que ligue para você. Por favor, é só ligar no horário comercial 3079-2020. E eu sou realmente um comprador, vamos dizer assim... Compulsivo. Compulsivo, exato. Eu olho e digo quanto. Então eu sou, tem essa parte minha particular, essa parte pessoal minha, que ajuda também a descarregar um pouco as tensões do dia a dia, né? Porque eu tenho um escritório com discos impossíveis, agência de publicidade, produção de televisão, dois programas de televisão no ar, sabe, é preciso você descarregar um pouco a adrenalina em cima de coisas mais suaves, coisas que você se apaixona, se envolve. É verdade. Então eu volto a dizer a você, João, muito grato pelo convite. Não me agradeça, foi... Miguel. Ora, claro que não me agradeça. Oportunidade por... Não. De fazer contato com tanta gente que ouve você através da Rádio Planeta. Agradecer ao Giló, que lamentavelmente dançou, é ao verdade. Flávio, que dançou, ao pois é. Zani. O Zani me lembra o Zani que trabalhou na Difusora, na área da discoteca da Difusora. Deve ser parente dele. Conheci o Zani. E a gente, quando fala em também operador de som, lembra de Euler Pitts Prado. Nossa, o Euler. O Euler trabalhou junto comigo numa rede via satélite, American Sat. Verdade. Nós trabalhamos juntos lá. Então, eu tenho que agradecer novamente a todos. Um abraço especial ao James Hackel. Obrigado, Miguel. E o João não fez nada mais do que a obrigação dele de colocar você no ar, ô Miguel. Verdade. Um abraço a vocês e até a semana. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Vamos encerrar, Claudinho. Olha, eu quero agradecer a presença de Flávio Ascar, do Zani, quero agradecer também a presença de todos os que nos ouviram hoje, quero agradecer ao Antônio Leite, que não me enche o saco para encerrar o programa, porque o Antônio Leite deve saber que uma das coisas mais importantes que existe é ouvir esses ícones do rádio. Então, se atrasou um pouco o MK, eu acho que valeu a pena, e eu agradeço ao Antônio Leite por não me encher o saco, porque o dia que me enchesse o saco, eu virava as costas e ia embora, porque nem o Leite precisa de mim, nem eu preciso dele. Então o programa é encerrado no horário que deve ser encerrado, porque eu não deixaria de ouvir mesmo o Miguel Vaccaro Neto. Quero agradecer o MK, e ninguém morre se entrar 10 minutos atrasado, não é? Um grande abraço a vocês e até a semana. Encerra esse treco. Tchau. Éramos dois, mais ninguém. De sol a sol, de Planeta Diário FM, Jornal das Sete Especial, edição de sábado. Participação dos jornalistas Afanásio Jazade, Carlos Brickman, James Akel, João Barbosa Filho, Percival de Souza e Rui Nogueira. Direção de jornalismo Carlos Brickman. Apresentação João Alckmin. YM699, 91.5, Planeta Diário FM, uma organização Antônio Leite de rádio. Bom dia, Brasil. 11h23. A partir de agora tem Claudinho com o Ligou Tocou ao vivo para todo o Brasil. Você liga, participa e indica o seu sucesso aqui na Planeta.